Liga o rádio aí do carro aí pra não ouvir o que tá passando aí, mano. É isso mesmo, deixa eu ligar o rádio, pera aí. Aí, essa rádio aí tá virando, hein? Porra! Não é não? Bem louco o som, hein? Som de preto, vagabundo. Pode crer, Magu. Vamos fazer um rolê aí na cidade, ver se nós achamos uma festa boa. Luta baile, difícil na cidade. Pergunta pro DJ que toca as raridade. Divulgação, promotor panfletando. A miliano, vem observando. Treta de baileiro, equipe acabando. Público no shopping, os bailes esvaziando. Povo quer dançar, curtir, se divertir. São Paulo tá carente de festa, se liga aí. Lembra do Palmeiras, equipe chique show. Vários artistas da música cantou. Betty White, Roger, Tim Maia, Jorge Ben. Ingresso antecipado, se não ficava sem. Toda sexta-feira, clube da cidade. Virou ponto de encontro no centro da cidade. Chopa pro São Bernardo, Neon Vila Prudente. Cris na Vila Ré, balançou os adolescentes. Cobra em Osasco, Sunset em Santana. Dava pra escolher onde curtir o fim de semana. A fita é o seguinte, tô cobrando baile bom. DJ ajuda nós, escuta o refrão. Festa boa, tem que ter punk, samba, rock, black, funk. Liga as torres, deixa as minas fortes. Descanse distante, que eu não quero ver sangue. Festa boa, tem que ter punk, samba, rock, black, funk. Liga as torres, deixa as minas fortes. Descanse distante, que eu não quero ver sangue. Cadê as festas de antigamente? Os bailes de lona no quintal da gente. No floreado, ouvindo Betty White. Que tempo bom, os bailes da Black White. Circuit Power, São Paulo chique. Festa no Oscar, no traje esporte chique. Festa de malandro, tiozão, original. Jaçanã, Zona Norte, Salão, Sideral. Anos 90, Malak e Bombeta. Original função, nas festas do Xereta. Ponto de encontro, Sambari Love. Diamante Lapa, sábado Black 9. A Bolha, Guarulhos, DJ Claudinho. Show de lançamento, Erindinaldinho. Várias domingueiras, Maurício Black Mad. Cascata Clube House, divertia os moleque. Equipe Transa Chique, festa da Dinamite. Convidado especial, Zimbabue no Elite. Vamos se organizar, vinil tem pra tocar. DJ, conheço vários, quem vai começar? Festa boa, tem que ter punk, samba, rock, black, funk. Liga as torres, deixa as minas fortes. Descanse distante, que eu não quero ver sangue. Festa boa, tem que ter punk, samba, rock, black, funk. Liga as torres, deixa as minas fortes. Descanse distante, que eu não quero ver sangue. Acabou os bailes, a diversão. Treta de equipe destruiu a curtição. Sinto saudade do clube da cidade. Roller Club Homes, festa de verdade. Pouca ideia, DJ, ouve aí. Promove festa boa pro povo se divertir. Festa de primeira, som de qualidade. Disco de vinil, compacto é raridade. Balanço, melodia, rap, samba, rock. Toca os quatro estilos, escuta esse toque. Ensina a molecada, postura e disciplina. Lança as melodias, junto com as minas. Festa estrubada, portaria lotada. Público quer festa, quer sair de casa. Fazendinha, aeroviários, 49. Sem comentários, Terraço São Miguel, Sussi Itaim. Benfica festa boa, faz baile tipo assim. A fita é o seguinte, tô cobrando baile bom. DJ ajuda nós, escuta o refrão. Festa boa, tem que ter gang, samba, rock, black, funk. Liga as torres, deixa as minas fortes. Descanse distante, que eu não quero ver sangue. Festa boa, tem que ter gang, samba, rock, black, funk. Liga as torres, deixa as minas fortes. Descanse distante, que eu não quero ver sangue. Cara. Ô louco, João, rodamos a cidade inteira. Vixe, tô só nem fala. Nós chamamos uma festa boa pra curtir, mano. Tá embaçado, hein? Não tem nada na cidade, mano. Nada. Esses baileiros aí tá louco, tá tirando. Faz tempo, acho que os caras estão no shopping, né, não? Shopping Center dominou a cidade, João. Tá louco, se quiser catar umas minas, tem que colar no shopping, mano. Isso não é rolê pra nós, não, mano. Deus me livre. Acho que a baladinha, o pique é esse agora da rapaziada, né? Né? É melhor a gente pegar e sair fora, mano. Pra casa. Pode crer, vambora, então.